desvio à direita para evitar formações. Autorizado desvio. Grato, 345. Salvador, boa noite, está 3603, ponto espera da 10, pronto para decolagem, visual com tráfego na curva. Está 3603, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, ficha 10. Ponto 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter, 10, está 3603. 1320. 2033 a bordo. Vai taxiar Juliette Alfa, 1013 no ajuste, 86, ponto espera. Juliette Alfa, 1013, 86, ponto espera, está 3561. No solo aos 2,6, libera a direita, chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Libera 219, boa noite. É pro ano bom que o 3455 dá. 3455, mantém o perfil da chegada. Mantendo o perfil da chegada só para coordenar o RNAV da 10-3455. Tenente do R9, mantém o perfil da chegada, aguarde autorização. Guardando, 3455. Atan 3455, autorizado. R9, vou na proa do Serra Vitor 367. Desça para nível 050. 050, Serra Vitor 367, 3455. Solo Salvador, como está disso, me lembrando a 650, bom dia. Para o solo? 976, livrando a 776, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 776. Azul 4070 na escuta, torre. 4070 na escuta, Torre Salvador. Faz o 4070, final, baixado e travado. Torre no 8 decimal 6. Torre no 8 6, 4070. UTAN 3603, decolado aos 27, controle agora em 119 decimal 80. 198, boa noite. Azul 4070, torre. Final, baixado travado. Gente, azul 4070, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada, os primeiros 90 metros estão fechados. O vento 130 graus, 10 nós. Ajuste 1013. Ajuste 1013, 90 metros, pista molhada para 070, gente. Imagem, suba para nível 340, perfil da saída da El. Perfil da Dael, nível 340, está 3603. Espera pronto. 1-0-3-5-1, visual para a nave, visual. Gente, o TAN 3561 está autorizado a alinhar e manter pichão no zero. Além de manter pichão no zero, TAN 3561. Salvador, Tan 3258, informação hotel. T858, acione identificação, autorizado via chegada Mari, desça para nível 060. Para o 060 na Mari, solicita realizar o RNAV da 190. Deixe, Tan 3858, mantenha o perfil da chegada Mari. Mantenha o Tan 3858. Juliette, Bono 776. 776, Índia, portão 2. Índia, posição 2, Bono 776. Pista no 0, vento 120 graus com 13 nós. Ajuste 10 no 3. Desembalagem, posição 03, 561. Desce 455, após Serra Vitor 367, autorizado a descer para 2500 pés, na proa do Serra Vitor 366, reposta na final da R9. Ativo então, posto Serra Vitor 367, autorizado 2500, procedimento R9 da 3561, decolado 31, chama agora o controle em 119.80, tem um voo, boa noite. 98, obrigado, boa noite. Afirmativo então, posse aviso 367-2500, 3455. Controle, boa noite, 3561, decolado na escuta. Tan 3561, decolou na escuta. Tan 3561, no contato radar na decolagem, suba para nível 380, saída Gole, transição ao fito. Gole ao fito, 380, tá, 3561.